Companheiros e companheiras nesta jornada terrena, é com imensa alegria que eu saúdo cada um de vocês. Nossa gratidão a você que nos acompanha nesta senda de aprendizado e evolução. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia, esse é o programa de número 162, gravado no dia 9 de maio do ano de 2018, na cidade de Piracicaba. Participa do programa dessa noite Álvaro Augusto Vargas, em alguns instantes a gente vai falar com ele. Neste programa serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. O Espírito de Verdade, em resposta à questão número 87, em O Livro dos Espíritos, afirma: eles, os Espíritos, estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas ou seus comentários pela internet. Este programa é gravado, mas em qualquer momento você pode acessar facebook.com/programa Visão Espírita e deixar lá o seu comentário ou a sua pergunta e nós vamos respondê-la na próxima edição do programa. Nós sempre trazemos no início do programa algumas datas que merecem ser lembradas e no programa de hoje, então, nós vamos nos lembrar aqui das mães. O dia 13 de maio deste ano de 2018 é o dia em que se celebra o Dia das Mães. Nós trouxemos lá no último bloco do programa um poema de Maria Dolores que vai falar sobre as mães. E o programa de hoje a gente vai seguir um formato ligeiramente diferente do formato que você, amigo ouvinte, está acostumado. Então nós vamos, no programa de hoje, conduzir uma reflexão na forma de perguntas e respostas sobre o tema suicídio, tema tão importante, quase um problema de saúde pública nos tempos atuais. E para dar início, então, a esse tema, nós selecionamos do Espírito Emmanuel o texto denominado Ante o Suicídio, extraído da obra Amigo, psicografada por Chico Xavier. Se a ideia do suicídio alguma vez te visita o pensamento, reflete no infortúnio de alguém que haja tentado inutilmente destruir a si mesmo, quando pela própria imortalidade está claramente incapaz de morrer. Na hipótese de haver arremessado um projétil sobre si, ingerido esse ou aquele veneno, recusado a vida pelo enforcamento, ou procurado extinguir as próprias forças orgânicas por outros meios, indubitavelmente arrastará consigo as consequências desse ato a se lhe configurarem no próprio ser, na forma dos chamados complexos de culpa. Entendendo-se que a morte do corpo denso é semelhante a um sono profundo, de que a pessoa ressurgirá sempre, é natural que esse alguém penetre no mundo maior, na condição de vítima de si mesmo. Não nos é lícito esquecer que os suicidas na espiritualidade não são órfãos da misericórdia divina, e por isso mesmo inúmeros benfeitores lhes propiciam o socorro possível. Entretanto, benfeitor algum consegue eximi-los de imediato do tratamento de recuperação que, na maioria das vezes, lhes custará longo tempo. Ponderando quanto ao realismo do assunto, por maiores se te façam as dificuldades do caminho, confia em Deus, que, em te criando a vida, saberá defender-te e amparar-te nos momentos difíceis. Observa que não existem provações sem causa, e em razão disso, seja onde for, estejamos preparados para facear os resultados de nossas próprias ações, do presente ou do passado, em nos referindo às existências anteriores. Cientes de que não existem problemas sem solução, por mais pesada a carga de sofrimento em que te vejas, segue à frente, trabalhando e servindo, lançando um olhar para a retaguarda, de modo a verificar quantas criaturas existem carregando fardos de tribulações muito maiores e mais constrangedores do que os nossos. O melhor meio de nos premunirmos na terra contra o suicídio será sempre o de nos conservarmos no trabalho que a vida nos confia, porque o trabalho invariavelmente dissolve quaisquer sombras que nos envolva a mente. E por fim, consideremos nas piores situações em que nos sintamos que Deus, cujo infinito amor nos sustentou até ontem, embora os nossos erros, em nos assinalando os propósitos de regeneração e melhoria, nos sustentará também hoje. E assim, amigos ouvintes, é nessa atmosfera de espiritualidade que eu enfim posso dizer boa noite, meu amigo Álvaro Augusto Vargas. Eu quero cumprimentá-lo e, já adiantando, né, falando sobre o assunto, eu quero que você inicie, Álvaro, as suas considerações. Quando a gente fala em suicídio, nós pensamos imediatamente na condição desse espírito, né, desse homem, desse ser, ao chegar lá na vida espiritual. Então, a nossa pergunta para iniciar a nossa reflexão da noite sobre o tema é: qual é a primeira consequência do suicídio? Boa noite, Wilson. Boa noite a todos. É uma satisfação estarmos aqui estudando esse tema tão delicado. E realmente, é com preocupação que nós espíritas vemos o tema suicídio pelo aumento do índice de suicídio no mundo. E a primeira, na sua resposta à sua pergunta, a primeira constatação que o suicida faz é decepção. Porque ele esperava acabar com a vida, e a vida não acaba com a cessação da vida orgânica, né? Você tem a vida após a vida. Então, realmente, é uma decepção muito grande, porque nós não temos condições de destruir nosso corpo espiritual, apenas o corpo físico. Então, realmente, é uma frustração, porque a pessoa buscava uma solução para os seus problemas, achando que matando o corpo mataria os problemas. E isso não vai acontecer. Nós sabemos, Álvaro, que muitas são as causas que vão levar as pessoas até esse ato treslocado, vamos assim dizer. E isso envolve muitas vezes sofrimento, problemas de ordem material, né, como problemas financeiros, problemas de ordem física. Por exemplo, a depressão tem levado muitas pessoas ao suicídio, e problemas de diversas ordens. Só que é sempre um sofrimento aqui, né? Do lado de cá, na Terra, há um grande sofrimento. E essa pessoa, então, como você acabou de descrever, a primeira decepção dela é chegar lá do outro lado e perceber que a vida continua. Se a vida continua, os sofrimentos também devem continuar. É isso mesmo? Você levantou aí uma questão, as causas, né? E realmente é falta de fé em Deus, né? Basicamente é falta de fé em Deus. Porque se o indivíduo tem fé em Deus, ele vai ver que as situações, por mais difíceis que sejam, que ele esteja atravessando, são possíveis de serem superadas. E por falta de fé em Deus, é falta de compreensão do Pai Celestial, onde ele jamais nos colocaria numa situação insolvável, uma situação que não tem a solução. E, então, essa situação que a gente vive, que pode conduzir o indivíduo a essa angústia, a esse sofrimento, porque o suicídio ele sofre, né? Ele busca a fuga para fugir do sofrimento. Então, basicamente, o suicida é um sofredor. Mas antes de chegar nesse grau de degradação no aspecto moral, ele pode ter condições de se superar, desde que tenha fé em Deus para que isso possa acontecer. Álvaro, muito interessante você levantar aí esse aspecto da questão relacionado à fé. E é bom a gente aprofundar um pouco mais o entendimento do que, para nós espíritas, seria a fé. Porque a fé, muitas vezes, é tomado pelas religiões como crença. Então, ter fé é acreditar, né, que tudo vai dar certo. Existe até mesmo um determinado nicho de pessoas, um segmento que acredita numa certa teologia da prosperidade, né, que prega que se nós formos fiéis realmente, se agirmos de acordo com as leis de Deus, tudo nos será acrescentado. Isso é, como filhos de Deus, que é o rei, nós teríamos direito também a usufruir desse tesouro, e eu estou falando de tesouros materiais. E é evidente que isso não vai se realizar para essa pessoa. Essa pessoa muitas vezes vai se frustrar profundamente com isso. E aí ela não vai entender, ou ela vai acreditar que ela não teve fé o suficiente. Então, eu gostaria que você explicasse melhor o que significa essa fé, quando falamos em fé em Deus. Olha, Wilson e queridos ouvintes, a questão da fé, basta crer que está salvo. Na verdade, a nossa fé em Deus é que vai nos motivar ao trabalho cristão, onde nós vamos realmente nos aproximarmos do Pai. O próprio termo religião, que vem do latim religare, o religamento com Deus, é a nossa aproximação com Deus. Então, a fé, por ter fé em Deus, eu vou mudar meu comportamento. Eu vou me aproximar mais de Deus nas boas obras cristãs, segundo os postulados do próprio Mestre Jesus. Então, eu consigo realmente sentir Deus no perfume das flores, na beleza do céu, durante o dia, ou da noite, o céu estrelado, no relacionamento com as pessoas, no sorriso das crianças. A gente começa a sentir a presença de Deus em todos os lugares, como realmente Ele está, inclusive dentro de nós e nosso coração. Mas então a fé é construída dessa maneira, porque a fé, ter fé não é apenas uma palavra mágica que agora eu vou ter fé. A pessoa tem que se trabalhar interiormente para que ela vibre em sintonia com os planos mais elevados. Eu fiquei bem preocupado com a pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, onde hoje, nos dias de hoje, 40% das pessoas se sentem solitárias. 40%, quase que dobrou em menos de 30 anos. Antigamente era 20%. E esse número é assustador, visto que a gente vive na era da comunicação. A pessoa ela tem milhares de amigos no Facebook. Como essa solidão? Sim, mas aí isso ficou muito frio, né? Muito insensível. E você vê a psicologia do americano, a personalidade do americano em relação ao brasileiro, é um país muito tecnificado, um país rico, né? Primeiro mundo, né? Líder, né? O país mais rico do mundo, aliás. E o Brasil com todas as dificuldades, mas o brasileiro ele é mais, tem mais calor humano. Então essa solidão, embora exista também aqui, particularmente das pessoas de mais idade, né? Ela é menor, o índice em relação aos Estados Unidos. Sobre esse aspecto, eu me recordo de uma frase muito bonita dita por Divaldo Pereira Franco, inspirada pela mentora Joana de Ângeles, que disse, olha, em vez de ser solitário, melhor ser solidário. Então, eu acho que tem tudo a ver. E está no tema que você levantou, isso da fé em Deus, porque a fé em Deus nos move a ser solidário com o nosso próximo. O fato de existir tantas discrepâncias sociais, tantos problemas no mundo ainda, é como se Deus quisesse abrir nossos olhos para o nosso coração endurecido e abrandasse um pouco mais. Então você ao ver a dor, você vê aquelas cenas terríveis dos refugiados. Então a gente olhar um pouco mais para o lado. O suicídio ele é um egoísta, na verdade. E na cor das leis divinas é um criminoso. Então ele se isola, ele não é solidário, ele se isola e não desenvolve a sua fé em Deus. Esse é o problema. Ele se fecha nos problemas dele, simplesmente. Exatamente. Né? E muitas vezes, como resultado desse ato do suicídio, ele acaba causando problemas graves aos familiares, às pessoas, traumas profundos nas pessoas que ficam, na esposa, nos filhos. Isso acaba também, Álvaro, é uma pergunta que eu faço, o resultado dessa ação, então, esse trauma eventual que pode ser causado nas pessoas que ficaram, isso também conta contra essa pessoa? Porque veja bem, né, Wilson, a gente sabe que Deus é o Criador, Deus nos deu um corpo físico, e esse corpo físico não nos pertence, ele é um empréstimo que o Pai Celestial nos dá para nós termos um período de aprendizado aqui na Terra. Nós somos espíritos imortais, já estivemos reencarnando aqui inúmeras vezes. E antes de reencarnar, assumimos um planejamento, um projeto de trabalho aqui na Terra, sabendo de antemão as experiências que iríamos atravessar. E nós concordamos com essas experiências quando conversamos com nossos mentores espirituais na erraticidade que nós chamamos de mundo espiritual. Então a gente vem vivenciar aqui aquilo que nós assumimos, as tarefas que assumimos. E ao formarmos uma família, assumimos compromissos com essa família terrena, a esposa, os filhos. E quando o indivíduo deserta, ele deixa realmente sequelas terríveis, não só no aspecto emocional, mas também no aspecto financeiro. Imagina, né? Eu me vejo hoje, já com 64 anos de idade, com meu filho, o meu caçula já tem 26. E como meus filhos ainda dependem de conversar comigo, diálogos, orientações, diferente de quando eram pequenos. Ou seja, o pai e a mãe são muito importantes na estrutura familiar. Isso em qualquer fase, né? Qualquer o exemplo fase. Que você está dando com seus filhos já criados, já adultos. Ou seja, não para, né? Como tem aquele refrão popular, até filho criado, trabalho dobrado, né? Pois é, quando é criança precisa, né? Precisa alimentar, depois quando começa a estudar, precisa estudar, depois que se formam e se casam, continuam precisando, né? Mas realmente, Wilson, se a gente vai, a gente toma todas as vacinas para evitar pegar enfermidades, né? Agora mesmo, daqui a pouco, abriu a campanha da vacina da gripe, aliás, H1N1, que é muito importante. Isso. Acho que uma vez tomo a minha amanhã, que eu estou num grupo de risco, já de idoso, então eu vou tomar a minha vacina. E a fé em Deus é essa vacina contra o suicídio. Então, nós temos que cultivar a fé em Deus, ela deve ser cultivada, ela deve ser vivenciada. A certeza que tudo o que acontece tem uma explicação. Nada no universo acontece por acaso. Então, se eu estou passando certa situação familiar, e às vezes é uma cabeça muito quente, a pessoa toma uma decisão translocada, né? E realmente comete esse grande equívoco. E é essa fé, Álvaro, que o Espiritismo prega, né? A fé, que é chamada de fé raciocinada, que ela é o primeiro passo no sentido do indivíduo compreender o mundo ao seu redor. Ele olha para os acontecimentos e ele realmente percebe a relação entre esses acontecimentos. Ele percebe a responsabilidade que ele tem sobre aquilo que ele vivenciou. E você bem colocou que nós participamos, inclusive, e até pedimos por determinadas experiências que depois não acreditamos. Eu conheço muita gente que fala aí, olha, gente, isso aí eu não pedi não, tenho certeza... Não é possível que eu tenha pedido isso. Estava muito animado, né? Estava entusiasmado. Estava entusiasmado demais. Mas é verdade, Luiz. A gente pediu esses projetos de trabalho e aí chega aqui agora a pessoa realmente ter essas dificuldades. Nós não vamos esquecer que a doutrina espírita se intitula O Consolador, conforme está no Evangelho de Mateus, nas profecias de Jesus, o Consolador Prometido. E é porque consola, porque orienta, explica as razões do sofrimento. Então, quando o homem ele conhecer melhor a doutrina espírita, particularmente seus postulados, o Espírito Eterno, a reencarnação, a lei de ação e reação, ele vai compreender que o universo está em harmonia. E quando eu quebro essa harmonia, é que eu sou atingido pelas leis de Deus, que são leis perfeitas. Então, a falta de compreensão dos postulados espíritas, associado à falta, à ausência total de amor, né, que é a falta de amor. Se a pessoa amar o próximo, dentro do seu gradiente, do seu nível evolutivo e se amar também, ele não vai cometer suicídio. Álvaro, nós vamos tratar aqui de alguns assuntos relacionados às consequências no perispírito, no corpo espiritual daquele que comete o suicídio. Mas antes de tratar especificamente dessas consequências, eu queria, para aquele ouvinte que não está tão acostumado com o termo perispírito, que é comum no contexto espírita, mas que você pudesse falar um pouco sobre isso. O que é o perispírito? Né? Qual a relação do perispírito com o nosso corpo físico, com a nossa saúde, para que nós possamos depois compreender quais são os impactos, né, dessas consequências na nossa vida e em outras existências? O corpo espiritual ou perispírito, tanto faz o termo que se aplicar, é o envoltório do espírito. No mundo espiritual, antes de vir para cá, antes de reencarnar, nós tínhamos o nosso espírito com o corpo espiritual. E quando reencarna, a gente adquire o corpo físico. Todas as noites, por exemplo, quando nós dormimos, nós temos uma expansão da alma e nosso corpo espiritual pode sair do corpo físico e entrar em relacionamento com amigos que antecederam e já estão no mundo espiritual. Então, ele fica fora do corpo físico e depois volta quando a gente desperta. Quando acontece a morte física, aí há o rompimento dos laços que levam ao corpo físico. Mas quando nós estamos, o espírito encarnado, que a gente chama de alma, nós temos também uma energia que a gente chama de fluido vital. É a energia animalizante que permite que o corpo físico possa estar funcionando. Então nós temos essa energia que ela, a gente vê quando renasce, tem um pouco dessa energia, e ela também é produzida ao longo da nossa existência. Então nós temos, por exemplo, um homem que vai viver 100 anos, ele tem uma produção de energia capaz de levar esse combustível orgânico, uma expressão mais simples, para levá-lo para esses 100 anos de existência. Se aos 80 anos ele decide dar cabo da vida, uma decisão irresponsável, como o suicídio, então realmente ele vai chegar no mundo espiritual, com o corpo espiritual, e ainda impregnado dessa energia, esse fluido vital, que vai desequilibrá-lo. Então, o problema do suicida voltar dessa forma é que ele fica desequilibrado pela essa energia que não foi gasta o tempo necessário aqui na Terra. Tá? Quando a pessoa desencarna de uma morte natural, por exemplo, é porque essa energia, esse fluido vital já foi gasta. Então ele vai voltar e se reequilibra mais facilmente no mundo espiritual. Mas a gente só recorda as palavras de Jesus que nenhuma ovelha se perderá. Então ninguém vai ficar numa situação de sofrimento eterno, suicida ou até um criminoso. Não, ele vai chegar um período que será resgatado, ele vai ser levado para a cidade espiritual e vai se preparar novamente. Mas não sei se eu te respondi, Wilson, você pode aprimorar um pouco mais aí a resposta. A ideia, né? Você respondeu sim, Álvaro, mas é que assim, que o ouvinte perceba, você falou sobre o fluido vital, né, e esse fluido estar também no perispírito, que é uma das funções do perispírito, ajudar a fazer essa transferência dessa energia, né, através de suas estruturas específicas, que aqui a gente não vai se aprofundar tanto, que não é o objetivo do tema, mas que vai permitir que o nosso corpo físico possa se reabastecer com essa energia, se revitalizar. Então, o corpo espiritual tem uma influência grande sobre a nossa saúde, sobre a nossa situação do corpo físico. Então, isso que é importante que nós deixemos, né, bem, bem esclarecido. E com isso, então, nós perguntamos, o que acontece com o perispírito daquele que se suicida? Em que condições fica o perispírito daquele que tira a própria vida orgânica? Olha, tudo que nós fizermos aqui em nosso corpo físico, tanto o suicídio direto como indireto, o suicídio indireto, só recordando, por exemplo, a pessoa não tem intenção direta de morrer, mas ela está usando cocaína, ou está usando excesso de álcool, um comportamento esdrúxulo, está agressivo, produzindo os agentes metabólicos que vão ali te causar até um infarto, uma úlcera. Então, isso aí é o suicídio indireto. E o suicídio direto, por exemplo, é tomar um veneno, se jogar de cima de um prédio, é um suicídio direto. Então, quando chega no mundo espiritual, ele machucou o corpo físico e também reflete isso no corpo espiritual. Então deixa sequelas no corpo espiritual. Ele vai chegar no mundo espiritual deficiente, com toda certeza. Ele vai ficar um período nas regiões de transição, que a gente chama de umbral, até ser resgatado. Mas chegando no mundo espiritual, depois de ser resgatado, onde já drenou toda essa energia, esse fluido vital, ele tem aquela sequela no corpo físico. E para curar essa sequela, reencarnando. Então, complementando, existe uma relação, então, com o tipo de suicídio e como a parte do corpo espiritual que vai ser afetada? Por exemplo, alguém que atira contra a própria cabeça ou alguém que ingere veneno, o resultado no perispírito é particular? É particular. Por exemplo, alguém que ele toma, por exemplo, um veneno, ele pode reencarnar numa próxima reencarnação com problemas de uma úlcera, problemas estomacais muito sérios, porque lembrando que ele danificou o corpo físico e sua matriz, que é o corpo espiritual. E para tirar essa sequela do corpo espiritual, essa energia negativa que ficou lá vai passar para o corpo físico para se limpar, se purificar, e quando faz o corpo físico da nova reencarnação que vai ficar danificado. Então volta. A mesma coisa é alguém que dá um tiro na cabeça. Ele pode ter problemas de ordem mental numa próxima reencarnação, porque ficou sequelas no corpo espiritual. Vamos recordar que quando a criancinha, quando o neném está em gestação, bem pequenininho, ali dele, junto dele já está a matriz espiritual. O corpo espiritual está ali ligado no útero da mãe. E essa matriz é que vai formar o corpo físico. Por isso nós espíritas dizemos que nós somos herdeiros de nós mesmos. Porque se eu danifiquei a matriz, que é o meu corpo espiritual na encarnação anterior, eu vou danificar meu corpo físico agora, desse novo nenenzinho que está se formando. Então, quando você vê crianças, pessoas paraplégicas, corcundas, problemas na coluna, então é um reflexo direto, geralmente, de suicídios em encarnações anteriores. Nós podemos, então, considerar que muitas das doenças consideradas genéticas até mesmo, tem sua origem nos desequilíbrios do perispírito. Com toda certeza, Wilson, as deformações, os problemas que acontecem, você vai ver pessoas com esquizofrenia, pessoas com deficiência mental, limitações mentais, é porque tiveram algum problema de ordem do cérebro, um tiro, alguma coisa assim. A pessoa que tem reencarna com enfisema pulmonar, por exemplo, pode ter sido uma questão talvez de enforcamento, encarnação anterior. É um reflexo de ter danificado o corpo físico pelo suicídio em encarnação anterior. Mas vamos observar que o Pai Celestial é bom. Ele dá condições à alma, o espírito, de reencarnar, se purificar, mesmo uma experiência difícil que vai acontecer, mas voltar redimido. Ou seja, ele vai voltar limpo outra vez, tendo novas chances de progredir, porque o espírito é eterno. Ele tem eternidade para evoluir. Aquilo foi só um percalço, né? Igual que ele tem esse quebra-molazinho no caminho, que ele tropeçou, caiu, mas levantou e prossegue. Álvaro, a gente só tem que tomar cuidado, né? E você colocou bem isso, eu quero só ressaltar a sua resposta. Você disse pode. Então, você observa uma característica de nascença e aquilo realmente pode ter relação com o ato. Mas não significa, não é mesmo, que seja. Porque muitas vezes pode acontecer da pessoa começar a observar e achar que a explicação para todas as coisas, ver uma criança que nasceu com determinado problema, falar, ele era um suicida, a gente não pode fazer isso. Não, né? Sempre pode. Agora, lembrando que ninguém renasce na Terra com problemas de ordem física se não tiver questões pendentes com a lei de ação e reação. Então, qualquer problema que acontece, não necessariamente, eu me recordo um caso que não foi suicídio. A criança nasceu com um cérebro enorme, com problemas, e não foi suicídio. Mas foi um advogado famoso, que na encarnação anterior usava a sua inteligência para tirar os criminosos da cadeia. Então, ele usou a inteligência para o mal. Então, ele danificou o seu cérebro. Então, você pode danificar o seu cérebro, por exemplo, com um suicídio, com um tiro, ou também usando a inteligência para o mal, só para dar um exemplo. Então, uma pessoa extremamente egoísta e perversa pode gerar, inclusive, a tuberculose, por exemplo, outra encarnação. Quer dizer, então, é sempre um dano ocorrido no corpo físico pelo suicídio ou por outras razões. Você começou a falar aqui sobre a bondade divina. Mas quando a gente observa essas coisas, um sofrimento tamanho numa criança, a gente pode pensar, né, corremos o risco de pensar que isso se trata de castigo divino. Podemos entender dessa forma? Olha, eu me lembro um caso do Chico Xavier, quando tinha uma criança na fila lá para ser atendida, e a mãe estava desesperada, porque a criancinha, ela tinha pouco mais de 5 anos de idade, ela era cega, surda, muda, e não tinha os dois braços, e os médicos pensavam em amputar as duas pernas. Então era um caso assim, tremendo, né? E aí Chico orientando a mãe, aí o Emmanuel fala para ele, olha, diga para a mãe que os médicos estão certos, tem que amputar realmente as pernas dessa criança em benefício dela, porque já por várias encarnações ela se suicidou, e agora sem os braços, ela está procurando um lugar para correr e se jogar, ou num rio ou num precipício. Então ela vai perder as pernas. Então a gente sempre vê que o Pai Celestial, ele quer a nossa redenção. Mas a forma como é feito, nem sempre nós temos capacidade de compreender. Aí volta aquela primeira questão que você levantou da fé. Nós podemos muitas vezes ter dificuldade de compreender a bondade divina, mas se eu tenho fé no Pai Celestial, em Deus, nosso Criador, nós vamos compreender, se mesmo não entendendo, tudo o que acontece é para o nosso bem. Agora a gente vai dar aqui um pequeno intervalinho e a gente volta daqui a alguns instantes para falar aqui sobre um tema interessante. A gente vai falar aqui sobre os espíritos que após, né, os suicidas, que ficam presos ao corpo físico, se isso realmente acontece. Mas a gente vai aqui primeiro ouvir, né, a canção aqui que o nosso amigo André vai colocar para a gente. A gente volta em alguns instantes. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lá, lá. Andar com fé eu vou. fé, eu vou. Que a fé não costuma falhar. Costuma, a fé não costuma falhar. Andar com fé, eu vou. Que a fé não costuma falhar. Menininha, ia. Andar com fé, eu vou. Que a fé não costuma falhar. Oi, olá, lá. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta, então, para o segundo bloco desse nosso bate-papo dessa noite. Você que começou a nos ouvir agora, que acabou de escutar a canção do Gilberto Gil, Andar com Fé, nós estamos aqui com Álvaro Augusto Vargas, falando sobre suicídio e suas consequências. E nós interrompemos, né, o nosso primeiro bloco, justamente na questão que eu começava a abordar sobre o suicida, após o ato, existem muitas obras que relatam que ele permanece ligado ao corpo físico. Isso realmente pode ocorrer? E quais são as consequências das impressões desse fato? Como essa pessoa vai se sentir? Isso é interessante a gente recordar que mesmo no acidente que acontece, um desastre grande, por exemplo, um avião se espatifa no solo, todos os ocupantes morrem. Então a morte é igual para todos, aquele impacto violento no solo daquele avião. Mas o desencarne é completamente diferente. O desencarne é específico para cada um, aí vai depender do nível moral de cada um, cada pessoa. Se for uma pessoa mais espiritualizada, ela consegue se desligar mais fácil do corpo físico. Se for uma pessoa cheia de vícios, vai ficar mais presa ao corpo físico. No caso do suicida, vamos recordar que nos 10 mandamentos, o 5º, é não matar. O suicida, na visão do mundo espiritual, é um criminoso. Tá? Ele destruiu, ele matou o corpo físico. Então, ele não tem, ele não vai receber aquela atenção que receberia uma pessoa de uma morte natural. Então, ele fica muito ligado magneticamente ao corpo físico, inclusive nos estágios de decomposição, que é extremamente sofredor. E mesmo depois, quando ele se afasta, os laços realmente podem se romper um pouco mais, ele vai sentir, inclusive, a ação de decomposição pelos organismos do corpo físico, ele reflete no seu corpo espiritual. Então, é realmente um sofrimento muito grande para o suicida. E por quanto tempo, Álvaro, essa situação pode perdurar? Nós mencionamos anteriormente que o fluido vital que a gente tem, a energia orgânica para nos manter vivos, se é para uma cota, por exemplo, de mais 20 anos, a pessoa antecipou pelo suicídio, ele vai ficar talvez esse tempo lá, nesse estágio de eliminação dessa energia orgânica, essa energia vital. Então, se a pessoa vai viver 100 anos e desencarna pelo suicídio com 80, teoricamente ela vai ficar mais 20 anos. Isso pode ter atenuantes, vai depender novamente, como mencionamos, de cada pessoa. Se foi um suicídio, a pessoa foi coagida, se foi um estágio avançado de depressão, cada caso é um caso, Wilson. Isso é interessante, né? A gente não pode tomar como regra, né? A mesma situação para todos. Essa atenuante é importante. Tem uma história que Kardec explora em O Céu e o Inferno, de uma mãe suicida, que ela, por conta da perda do filho, né, de não aceitar a dor da perda do filho, num ato de desespero, ela tira a própria vida. E ela é evocada pouco tempo depois, né, demonstrando que ela já tinha condições de conversar sobre aquilo. Isso é, existem atenuantes. Né? Existe atenuante. Tem que lembrar também que tem pessoas que estão debaixo de uma obsessão terrível e perseguidas pelos obsessores. E a pessoa sempre é culpada porque esse ato ela cometeu. Mas aí tem que ver como isso aconteceu, o que estava envolvido, as perseguições, às vezes, no plano físico mesmo. Agora, quem provoca alguém, quem leva um outro ao suicídio é extremamente culpado. Então ele assumiu uma culpa muito grande. É quase que partícipe, né, desse ato e pela visão do mundo espiritual também ele vai ter suas consequências. Eu me lembrei de um outro caso também do Céu e o Inferno, acho que chama Pespontadeira de Botinas, que é a história de um casal, de um jovem casal de noivos que já haviam planejado o casamento e tudo mais, e de uma hora para outra, por conta de uma discussão boba, trivial, ela então rejeita ele, não quer nem falar com ele mais. E ele, num ato de loucura, não entendendo aquilo, né, ele acaba se matando. E na explicação do fato, nós temos essa confirmação de que a responsabilidade dela é muito grande, porque se ela não o amava de fato, ela errou em alimentar nele um sentimento equivocado. Ela teve responsabilidade, nós temos responsabilidade sobre as pessoas que nós atraímos para a gente. E a gente começa a compreender, então, Wilson, pelo mecanismo reencarnatório, quando alguém a gente pergunta, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa como essa, esse jovem, se suicida. E essa mulher, ela foi responsável, indireta, mas foi, né? Esse suicida vai ter que reencarnar, muitas vezes, num corpo extremamente limitado. Pode nascer, por exemplo, com deficiência paraplégica, pode reencarnar com problemas de No caso dele, por exemplo, ele cravou uma faca no próprio peito. E pode ser que quem vai ser a mãe dele, os pais, serão aqueles que na encarnação anterior tiveram a participação na sua destruição do corpo físico. Então, se você teve essa participação na destruição do corpo físico, você tem que, então, produzir um corpo físico para ele. Então, ele vai sofrer, o problema é dele. Ele reencarna com as agruras da situação limitada, do corpo limitado, mas aqueles que o levaram ao suicídio vão gerá-lo como filho. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que dá um tiro em alguém, tira a vida, por exemplo, um assassinato. Ele tirou um corpo físico. Então, na outra encarnação, muitas vezes, ele vai ser o pai daquele que ele tirou a vida. Ele não tirou o corpo físico, então você vai ter que dar o corpo físico para ele de volta. Então, você tem todas as reencarnações que vão acontecendo. É a bondade de Deus para o reencontro, para a lei do amor. Álvaro, falando ainda dos casos em que esse sofrimento se prolonga por muito tempo no plano espiritual, por exercício de misericórdia, não têm os mentores espirituais condições para promover um rápido desligamento? Vai depender de cada caso, mas você tem que recordar que é no sofrimento, muitas das vezes, que a pessoa tem uma introspecção mais profunda do gesto que fez. Se a pessoa tivesse esse jeito deslocado e não tivesse um trauma tão grande, tão profundo para compreender a magnitude do erro que praticou, ele vai reencarnar, vai cometer outro suicídio. Eu falei desse menino, do caso Chico Xavier, que já tinha se suicidado quase 10 vezes, sucessivamente. Então você tem que passar por uma experiência mais dolorosa, muitas vezes, para despertar a sua consciência. A gente vai ver mesmo nos embates da vida, no dia a dia, a pessoa, quando se acomoda muito, às vezes tem uma questão financeira, um certo conforto, a pessoa realmente se esquece de Deus. Ele fica voltado para o mundo material. Quando vem uma desgraça, quando vem um problema muito sério, que a pessoa vai e busca, então, na sua religião, o consolo necessário. Ela desperta o que é a sua consciência. Tem que sofrer para despertar. Então, nessa visão, os espíritos não estão torturando ninguém, eles estão simplesmente dando o tempo necessário para cada um despertar. André Luiz, mesmo quando desencarnou, ficou 8 anos no umbral e a mãe do lado, querendo que ele despertasse. Ele não se lembrou de fazer uma oração. Levou 8 anos para se lembrar de fazer uma oração. Então, assim que está a nossa situação no mundo, né? Interessante você ter citado o caso de André Luiz no umbral, porque é a próxima pergunta. Existe um local delimitado para onde esses suicidas são direcionados? Isso é onde eles ficam confinados? Nós temos obras que falam sobre um local chamado de Vale dos Suicidas. Assim como o umbral, existe um local delimitado, Álvaro? Olha, o suicídio direto, não foi o caso de André Luiz, que foi um suicídio indireto, ele tinha um temperamento muito difícil, teve enfermidade na adolescência, doenças venéreas, ele bebia, parece, um pouco mais. Então, ele minou o seu corpo orgânico, foi um suicídio indireto, então ele foi para o umbral, uma região mais branda. Mas quando é o suicídio indireto, a pessoa tem intenção de matar-se, ela já tem que ser realmente confinada num local bem mais complicado. Porque é um espírito tão desequilibrado que ele não pode nem chegar perto dos encarnados, para não provocar o desequilíbrio dos encarnados, levando-os também ao suicídio. Então, esse pessoal, esses espíritos, eles ficam combinados, por exemplo, Vale dos Suicidas é um que você mencionou. Ele está citado no livro Memórias de um Suicida, onde aquele grande escritor Camilo Castelo Branco, ele fala a sua própria vida, a autobiografia. Então, realmente, o Camilo ficou lá, acho que 12 anos, se não me engano, 12 anos no Vale dos Suicidas. Ele já era uma pessoa de idade, mas deu um tiro na cabeça, porque estava ficando cego e com paralisia das mãos. Então, é um drama que ele conta muito, muito doloroso, do sofrimento que ele passou, porque tem sede, tem fome, tem frio, porque todas essas necessidades o acompanham, né? E realmente é muito difícil. E falando ainda sobre esse lugar, evidente que fica a dúvida. Então, eles podem estar aqui na crosta também? Podem haver suicidas aqui entre nós, caminhando pelas ruas, influenciando-nos? Suicídio direto, acredito que não, porque esses estão muito desequilibrados e são confinados. Inclusive, o Vale do Suicídio é um local bem afastado, um vale bem profundo nas regiões umbralinas, e lá tem até portugueses, brasileiros ou pessoas de vários lugares. Então, mas não é um único, né? O interessante é que quem é a patrona do projeto de recuperação dos suicidas é a Mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Então, você fica, a Mãe de Jesus assumiu a recuperação das mais difíceis que existem. Das almas mais comprometidas. Mais comprometidas, que são os suicidas. Não são as mais, porque tem umas que são mais comprometidas ainda que os suicidas. São os políticos corruptos. Muito bom, muito providencial essa lembrança. Após esse tempo de sofrimento, de confinamento, para onde são direcionados esses espíritos depois desse tempo? Em que momento eles são retirados de lá? E para onde eles vão? O que vai acontecer com ele? Qual é durante o processo, né, qual é a próxima fase? Depois que esgotou esse fluido vital, essa energia animalizante que estava impregnada no espírito do suicida, já se decompôs, ele então se consegue recobrar um pouco mais a consciência e é levado para cidades espirituais que já têm essa especialidade de tratar suicidas. Tá? E lá vai sofrer algumas cirurgias para recuperar o corpo espiritual e vão fazer uma lembrança da vida quando estava aqui na Terra, os erros que cometeu, o impacto social que causou, por exemplo, na viúva, nos filhos, se for um homem. Ele vai sentir o drama que ele provocou, não só com ele, mas com todos os familiares. E vai se preparar, vai estudar, vai se preparar para uma nova reencarnação, com toda a certeza agravada. Imagina uma prisão, um prisioneiro foge da prisão, e é recapturado e levado de volta para a prisão. Com toda certeza, o tratamento que será dado para ele será muito mais duro. Então, a reencarnação do suicida é sempre um processo muito doloroso. E ele vai se liberar de seus desajustes em uma única existência, na existência ulterior, nessa próxima reencarnação, ou ele ainda deverá retornar várias vezes ou um certo número de reencarnações até que ele se recomponha definitivamente? Aí vem, cada caso é um caso, viu, Wilson? Eu conheço casos que foram muito mais sérios, várias reencarnações para ter, mas não eram suicídios. Eram pessoas que usaram a mente para grandes males da sociedade. Prejudicaram muito, por exemplo, um político inteligente, astuto, que destruiu a vida de milhares de pessoas. Então pode voltar com sérios problemas, desordens mentais, não só na encarnação, mas várias, para conseguir se reequilibrar. Agora, o suicida, ele basicamente prejudicou a si próprio e o círculo familiar em volta dele. O impacto negativo foi um pouco mais restrito do que, por exemplo, um governante que destrói dezenas e centenas de vidas, né? Milhares, milhões de vidas. Pela corrupção. Então, esse realmente é muito mais doloroso, é lamentável. Se ele tivesse uma pálida ideia do que espera, não faria isso. E é sempre pertinente a gente lembrar que ninguém nasce aqui para carregar um fardo maior do que as próprias forças. Você já comentou anteriormente que nós participamos, de certa forma, desse processo, né, do planejamento da nova existência. Isso também acontece com o suicida? Você tem a programação, você sabe da possibilidade de suicídio, pela sua ficha das vidas anteriores, nas vidas pregressas, você sabe que tem essa possibilidade, mas a Terra é um planeta de provas e expiação. Mas o indivíduo aceita passar por aquela experiência como um teste, de que ela, dessa vez ela vai conseguir superar a atração pelo suicídio, né? E ela conseguir superar. Mas, como é uma prova, você pode ser aprovado ou pode ser reprovado. E o suicida, realmente, ele fica reprovado porque ele passou pela experiência e não conseguiu ter êxito. Álvaro, sobre uma existência, por exemplo, de poucas horas. Aquela criança que nasce e permanece pouco tempo ali, poucas horas de vida mesmo. No caso de um suicida, adiantaria alguma coisa? Com toda certeza, porque você tem ali uma... Às vezes, uma encarnação só que você falou, né? Às vezes, uma reencarnação só não é suficiente para drenar toda a energia negativa que está no corpo espiritual, naquele corpo físico. E é muito doloroso. Então, o espírito desencarna, mas não completou o período necessário para drenar a energia que estava no corpo espiritual. Um tóxico que ela tomou, por exemplo, um tipo de suicídio muito doloroso, e aí reencarna uma vez mais por um período mais curto. Voltando à questão das perguntas que você me disse, Wilson, das formas de suicídio, quando eu li esse livro, Memórias de um Suicida, fala que dos suicídios, o que mais sofria, eles chamavam os retalhados. Eram as pessoas que jogavam em frente de trem, que eram trituradas pelos trens. Porque despedaçava. Então, era essa reencarnação, com toda certeza, uma só, não vai resolver. Mas naquela época que esse livro foi escrito, não existia o homem-bomba. Agora imagina, se os retalhados já sofriam tanto, o indivíduo que explode uma bomba explode o seu corpo em pedaços. Então serão reencarnações, provavelmente várias reencarnações, sofridas, para que esse espírito possa voltar a ter um corpo saudável outra vez. Mas, voltando a mencionar, Jesus nos tem esse compromisso conosco, nenhuma ovelha seria perdida do seu rebanho. A pessoa pode se desgarrar, a ovelha desgarrada, mas volta ao aprisco do Senhor. Né? Nós sabemos que existe um grande número de pessoas, Álvaro, que tentam o suicídio sem consumá-lo, de fato. Para essas pessoas, há também consequências? Isso é interessante levantar isso. As estatísticas no mundo mostram em torno de 1 milhão de suicídios no mundo todo ano. E de tentativa de suicídio, os números variam de 20 a 60 milhões de casos. Então, você tem, para cada suicida, você tem 60 vezes quase o número de tentativas de suicídio. Evidente que a tentativa de suicídio é igual a tentativa de homicídio. A pessoa cometeu um ato pesado. Se ela se arrepender desse ato e mudar o seu procedimento, ótimo. Mas, às vezes, na tentativa de suicídio, ele não morreu, não desencarnou, mas deixou sequelas no corpo físico. Injetou um veneno qualquer, os médicos conseguiram salvar, mas ficou danos no corpo físico. Então, realmente, ele abreviou a sua existência. Às vezes vai deixar sequelas que vão comprometer o corpo físico. Então vai depender do nível que isso aconteceu, da ação, o dano que foi feito, o estresse que passou aos familiares que passaram. Então tudo isso aí o compromete perante as leis divinas. Digamos que alguém tenha tentado o suicídio várias vezes, sem conseguir seu intento, e depois, conhecendo a doutrina espírita, reconhece o erro. Haverá também para essa pessoa consequências ou ela pode se furtar a essas consequências? Olha, as mensagens de Jesus nos ensinam que o amor lava a multidão de pecados. Então, a ação no bem, tanto que o Espiritismo coloca a lei de ação e reação, ela é dinâmica. Então, a pessoa pode ter deixado sequelas na sua alma, mas a ação do amor pode tirar essas sequelas pela conduta fraterna, conduta amorosa com o seu próximo, a caridade vivenciada na nossa sociedade, aquela mancha negra das sequelas do ato treslocado desaparece. Vai depender da intensidade do amor desenvolvido, que o lave dos pecados cometidos. É muito interessante você falar sobre amor, porque no meio espírita a gente fala muito que a intenção é tão ou mais importante do que o próprio ato. Se isso é uma realidade, se a intenção vale mais do que o ato em si, o que dizer daqueles que se suicidam por amor? Não existe suicídio por amor, né? Quem ama não mata nem o próximo nem a si mesmo. Então é uma paixão doentia que pode levar o indivíduo ao suicídio, mas nunca o amor, porque o amor é renúncia. Se a gente ama alguém, a gente vai compreender que eu não posso algemá-lo a mim. Eu tenho que renunciar. Se ele quer seguir outro caminho, aceite. Isso é o verdadeiro amor. O resto é paixão doentia, não seria realmente, por isso, classificado como amor. E toda paixão é desequilíbrio, não é? A paixão é igual sal, né? Uma pitadinha é bom. Exato. Agora, em excesso... É problemático. Álvaro, o que podemos fazer? Existe alguma forma de aliviar o sofrimento dos suicidas? Eu já tive a oportunidade de presenciar uma ocasião, um velório de uma pessoa que havia se suicidado e, infelizmente, havia a presença de um religioso ali que, naquele instante, disse que não havia nada mais que pudesse ser feito por ele, porque depois daquele ato ele estaria realmente condenado. Agora, a pergunta que eu faço é, de nossa parte, o que nós podemos fazer? Existe algo que possa ser feito? É, quando nós mencionamos, o suicídio vai ser resgatado, vai ser reequilibrado, vai voltar outras vezes, até ficar plenamente saudável outra vez. Isso é só um escorregão que ele caiu e vai ter chance de se recobrar. Agora, para ajudar um suicida, o que a gente pode fazer é oração sincera, preces. Essas preces chegam até eles. Essas preces vão envolvê-lo como um jato de luz, como se fosse uma água refrigerante no fogo que o consome, assim, o fogo da consciência, da dificuldade que ele está passando. Então, imagina se nós estivéssemos no deserto, morrendo de sede, alguém nos desse um copo de água geladinho. Então, a prece tem esse efeito revigorante ao espírito. A prece realmente ajuda muito. Então, para aquele suicida, devíamos fazer as preces. Eu me recordo de um grupo espírita que eu participava, nós tínhamos um dia por mês para a gente dedicar os só suicidas. E eram os quadros muito dolorosos que eles chegavam. Evidentemente, eram já espíritos suicidas, numa fase já de atendimento com a permissão dos mentores. Porque a usar os médiuns para receber o suicida não é qualquer médium que pode fazer, nem qualquer trabalho. Mas isso é feito sempre com orientação, caso a caso, dos mentores que vão trazer esses suicidas que estão precisando de tomar esse choque no corpo físico para, de certa forma, aliviar um pouco a sua dor. Álvaro, nós estamos chegando aqui ao final das nossas reflexões. Evidente que o assunto poderia se estender ainda por muito tempo, está longe de nós, né? Temos o desejo de esgotarmos esse assunto, muito pelo contrário, nós deveremos ter outras ocasiões para que nós possamos nos aprofundar ainda mais. Existem muitas questões, eu tenho certeza, e nós convidamos até o amigo ouvinte que tem a sua dúvida específica, que possa encaminhar para a gente pelo Facebook, para que nós possamos também, no decorrer dos próximos programas, né, poder tratar dessas questões. E amigos, nós vamos agradecer agora aos nossos patrocinadores, a União Rádio Web e o programa Visão Espírita, edição de Piracicaba, são patrocinadas por um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores desta importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso agradecimento a cada um de vocês. Colabore você também. Ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Você pode anunciar seu negócio ou sua empresa no site ou no aplicativo da União Rádio Web. Ou, se preferir, deposite qualquer valor na conta poupança número 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir, conta poupança número 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. E não se esqueça de identificar seu depósito para União Rádio Web. E para que você possa acompanhar a utilização de cada centavo de sua contribuição, acesse uniãoradioweb.com.br/prestação de contas.

a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra do pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem precinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte desse programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante essa semana. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas. E aos domingos, também às 4 da manhã e às 12 horas. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são mais de 19 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes: Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, aqui conosco hoje, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan e Sérgio Aguiar. Contamos aqui com o apoio técnico do nosso amigo André Sanson e da apresentação deste que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma ótima semana, que possamos aproveitar dos conhecimentos, dos ensinamentos que foram trazidos aqui nesse programa, para compreendermos melhor o mundo que nos cerca e para oferecermos o que temos de melhor para aquele que precisa, lembrando sempre que existem pessoas em grande sofrimento nesse mundo, por maior que seja a nossa dor, que nós sejamos gratos ao Senhor por tudo o que recebemos e que enfrentemos com dignidade todas as nossas dificuldades, nunca nos esquecendo de que não estamos sozinhos. Eu vou passar aqui agora as últimas palavras para o Álvaro, meu amigo, para suas considerações finais sobre o assunto, sobre a poesia que lemos, e vou pedir para você encerrar com uma prece. O assunto, então, da noite, o suicídio, exige de nós uma reflexão, compreendermos a seriedade desse ato tresloucado, que hoje tira mais vidas do que todas as guerras juntas e os homicídios que são praticados. Então, as casas espíritas, mais do que nunca, devem se preocupar com o tema, buscar orientar melhor todos o público, os seus ouvintes. E nós podemos, claro, em prece pedir pelos suicidas e também para aqueles familiares que deixaram, que tiveram essa experiência de irmãozinhos que desencarnaram pelo suicídio. A mensagem tão bonita de Maria de Nazaré atendendo Judas é a certeza da oportunidade que todos têm do recomeço. Então não vamos ver o suicídio não como um banido da sociedade para a eternidade. É um espírito que fracassou porque também ninguém é perfeito, todos nós também temos os nossos fracassos, maiores ou menores. Então aqueles nossos irmãozinhos que transitoriamente fracassaram, porque não existe um fracassado total, é sempre uma experiência que fracassou, terá novas oportunidades de recomeço, onde poderá então encontrar a paz e a felicidade. E nós então em prece pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos proteja a todos, nos dê força, serenidade e equilíbrio para as provas do dia a dia, e que essa serenidade, essa paz, estenda a todos os nossos familiares e amigos. Agradeço a atenção. Boa noite.